Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso culto. Caixão lacrado, bandeira preta em prol do sofrido. O oprimido é aquele que aceita com retidão. A mão de ferro do opressor, arrancando a bondade do teu coração. Aceita o castigo sem crer, a dor sem merecer, sem conseguir pelo menos ver a possibilidade da mudança, a fé no futuro das nossas crianças. Quando o respeito acaba, é a vez da retaliação. Hora de usar a força da nossa convicção. A missão não é só anti-indústria do pó, por menos fura na mão dos menor. Ó, 38 mil entrou pra guerra e te propõe ideia melhor. A nossa voz virou um insulto. Só ideia de monstro que deixa Loki confuso. Pode acionar teus assassinos da Tático, que eu vou continuar resgatando os pivete do quadrilátero. Eu não me iludo com importado. Sei bem quem pede esmole, quem sobe o vidro do carro. Tumulto, coro, suor e choro. Eu sei por quem eu mato, mano, eu sei por quem eu morro. Pela viela ou pela subida do morro, prossigo atencioso ao teu pedido de socorro. Fato, tesouro partilhado é tesouro abençoado. Amém, sagrado seja o alimento que é servido em nossa mesa. Hoje eu me fortaleço na fraqueza, franqueza. Pra mim teu ouro de tolo não é riqueza. Maria bonita, na busca pela terra prometida. Debaixo da chuva das balas, de AK perdida. Copo não registra, gringo, gritando terra à vista. Onde americano encontra, Lampião traficando e Ronaldo contando as onças. Suplico pro juiz, pelo amor, mais uma chance de transformar o líder da gangue no militante. Um instante para a reflexão de convicção que explode em rebelião. Opressão gerou revolta, revolta virou hino que bate na tua porta recrutando até seu filho. Nossas vidas se resumem a isso. Nosso lema, nossa crença, nosso vício. Início, propenso ao precipício. O rap é nosso míssil que nos livra disso. O meu compromisso, bati no coração, sobe pra ponta da caneta, compreenda. Tudo que não me matou virou letra. Nossas vidas se resumem a isso. Nosso lema, nossa crença, nosso vício. Início, propenso ao precipício. O rap é nosso míssil que nos livra disso. O meu compromisso, bati no coração, sobe pra ponta da caneta, compreenda. Tudo que não me matou virou letra. Provérbio está na Bíblia, vinde a mim quem crê. O rap fortalece quem vive e deixa viver. Não esperava um ataque prático. Só o vilão dos bombolando um plano tático. Bem articulado, deixa o choque em choque. Invadindo o sistema de la rua é forte. Desde moleque dedicado a cada traço que eu faço. Não foi fácil, isso é fato. Nesse áudio aqui relato. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque. Fogueira na rua 7, hardcore no Chevette. Propenso ao precipício no início, de virar estatística do plano submisso. Eu sei que é difícil, mas a cada degrau elevo o pensamento, evitando meu umbral pessoal. Ataque cerebral, quebrando os guilhões. Nessa intensidade, já salvamos milhões. Pode chamar o BOP, prepara o terreno. Sem justiça ao povo, não há paz para o governo. Não há paz para o governo. Nossas vidas se resumem a isso. Nosso lema, nossa crença, nosso vício. Início, propenso ao precipício. O rap é nosso míssil que nos livra disso. O meu compromisso, bate no coração, sobe pra ponta da caneta, compreenda. Tudo que não me matou virou letra. Nossas vidas se resumem a isso. Nosso lema, nossa crença, nosso vício. Início, propenso ao precipício. O rap é nosso míssil que nos livra disso. O meu compromisso, bate no coração, sobe pra ponta da caneta, compreenda. Tudo que não me matou virou letra. Salve 38 mil manos, LF decreto. Vida longa de la rua Crio, Santa Karina Sena. Vai segurando,